Só de pensar que hoje estou apaixonado por essa linda mulher. Do outro lado eu fico tão magoado, pois ela não me quer. Mas só de pensar que ainda resta esperança em nossa relação, bate forte dentro do meu coração, pensando em paixão. Desvenda. No fim do túnel há sempre uma luz que ilumina uma doce esperança. E são as dias da vida que nos conduzem no sofrimento pedir a bonança. Eu sou novo na idade, velho no pensamento, queira me entender. Coragem em dizer que amo você. Sou um pequeno aprendiz na arte de fazer amor. Confesso, você me ensinou. Mas não julgue um aprendiz pela infantilidade, e sim mostre seu amor. Só de pensar que hoje estou apaixonado por essa linda mulher. Cascadura e faz quem quer. Nova Brasília, Otero, Tomás, Coelho, Nilópolis, Quitungu, Morro da Fé, Andaraí, Fogueteiro, Serrinha e Cajueiro, Congonha e Arará. Muito triste na canção, eu peço a todos presentes para me ajudar a cantar. Pensando em paixão.